Aquele jeito doce e meigo era fingimento. Ela só quis brincar com o meu sentimento. E a bandida ainda falava em casamento. Me iludia com palavras a todo momento. Escute, amigo, o que ela fez comigo. Ela me trocou por um bandido. Mentiu pra mim, falou que ia no salão, mas na verdade ela foi trair meu coração. Ela mentiu pra mim, ela foi me enganar. Doeu demais quando flagrei ela beijando outro cara no bar. Mentiu pra mim, falou que ia no salão, mas na verdade ela foi trair meu coração. Ela mentiu pra mim, ela foi me enganar. Doeu demais quando flagrei ela beijando outro cara no bar. Em casamento, me iludia com palavras a todo momento. Escute, amigo, o que ela fez comigo. Ela me trocou por um bandido. Ela mentiu pra mim, falou que ia no salão, mas na verdade ela foi meu coração. Ela mentiu pra mim, ela foi me enganar. Doeu demais quando flagrei ela beijando outro cara no bar. Ela mentiu pra mim, falou que ia no salão, mas na verdade demais quando flagrei ela beijando outro cara no bar. Doeu demais quando flagrei ela beijando outro cara no bar.